posso te encontrar. Por aqui ao fim do mundo, sem medo de errar, nós podemos tentar outra vez. Eu preciso de ti como sol para viver. Já fui chamado de louco, já fui chamado de louco. Sem teu amor sabe pouco, não consigo parar de pensar. Sem mim nada faz sentido. Vem comigo sonhar. Foste tu, foste tu o meu sonho. Foste tu, foste tu meu tesouro. Sempre foste tu quem não consegui esquecer. Olá, caros amigos ouvintes, bem-vindos sobre as ondas da Rádio Arc-en-Ciel. Na vossa companhia, o programa do telefone toca até às 12h30. Fique connosco, somos a boa companhia e desde já pode ligar para o 0238-434800 para fazer a sua dedicatória. Então seja feliz, fique connosco, somos a boa companhia. Vem aí a voz de Eldar Batista, beijinho roubado. Vamos lá. Olha que um beijo roubado nunca fez mal nenhum. Dá-me um beijinho, meu amor, dá-me só um. Olha que um beijo roubado nunca fez mal nenhum. Dá-me um beijinho, meu amor, dá-me só um. Olha que um beijo roubado nunca fez mal nenhum. Dá-me um beijinho, meu amor, dá-me só um. Olha que um beijo roubado nunca fez mal nenhum. E tu não quiseste dar. Passei a noite toda a desesperar. Não sejas má, meu coração derreteu. Vamos dançar este baile junto ao teu corpo ao meu. Dá-me um beijinho, meu amor, dá-me só um. Olha que um beijo roubado nunca fez mal nenhum. Dá-me um beijinho, meu amor, dá-me só um. Olha que um beijo roubado nunca fez mal nenhum. Dá-me um beijinho, meu amor. Beijo roubado nunca fez mal nenhum. Dá-me um beijinho, meu amor, dá-me só um. Olha que um beijo roubado nunca fez mal nenhum. Fomos juntinhos lá para trás da capela. Roubei-te um beijo e tu nem deste por ela. Mas fiquei apaixonado, roubaste o meu coração. Dá-me um beijinho, meu amor, dá-me só um. Olha que um beijo roubado nunca fez mal nenhum. Dá-me um beijinho, meu amor, dá-me só um. Olha que um beijo roubado nunca fez mal nenhum. Dá-me um beijinho, meu amor, dá-me só um. Olha que um beijo roubado nunca fez mal nenhum. Dá-me um beijinho, meu amor, dá-me só um. Olha que um beijo roubado nunca fez mal nenhum. Beijinho bom é o que é cobiçado. É mais gostoso quando o beijo é roubado. Mas eu só quero mais um, dois ou três. Deixa de ser tão mazinha, beija-me lá outra vez. Ai, aí vai um beijinho para todos então. Eldar Batista, beijinho roubado. Eldar Batista, que é o motar da concertina. Ele, com a sua concertina, ele faz grandes espetáculos. Agora quem vem aí, também já un retard, como se diz em francês. Ele já anda no mundo da música há anos e anos. Ele começou com a grande música O Alé do Cigano. Ele chama-se Luís Felipe Reis. Por um beijo teu. Continuamos nos beijinhos. Vamos lá. Sentir teu sabor. Tu não me deixas nem sequer dar-te um beijo. Tenho que te provar todo o meu amor. Eu não vou desistir de lutar por ti. Farei o que for preciso para te sentir. Por um beijo teu, corro até tomar, até naufragar. Por um beijo teu, atravesso os rios, serei teu navio. Por um beijo teu, dou a volta ao mundo, tudo o que eu quero é te ver sorrir. Por um beijo teu, gravo em minha pele palavras de mel. Por um beijo teu, grito lá no céu que este amor é meu. Por um beijo teu, escrevo ao luar na areia do mar como sou feliz. Por um beijo teu. Sabes bem que te amo e te desejo, que ando louco para te abraçar. Tu não me deixas dar-te apenas um beijo. Tenho a certeza que te vou conquistar. Eu não vou desistir de lutar por ti. Farei o que for preciso para te sentir. Por um beijo teu, corro sete mares até naufragar. Por um beijo teu, atravesso os rios, serei teu navio. Por um beijo teu, dou a volta ao mundo, tudo o que eu quero é te ver sorrir. Por um beijo teu, gravo em minha pele palavras de mel. Por um beijo teu, grito lá no céu que este amor é meu. Por um beijo teu, escrevo ao luar na areia do mar como sou feliz. Por um beijo teu. Filipe Reis, um grande nome da música portuguesa, Por um Beijo Teu. E este tema fazia parte da novela Lua de Mel, quem não se lembra? Hein? Agora continuamos com Sónia Costa e ela disse que Quinquim Costa. Vamos lá. Vida é cantar o nosso Quim Barreiro. a Sónia, que encosta aqui nas platinas da Rádio Arconcelo, no programa do Telefone Toca. Às 12h30, fique connosco, somos a boa companhia. Pode ligar para o 0238-434800. É o telefone que, onde você pode fazer a sua dedicatória ou simplesmente pedir uma música ou simplesmente um bom dia. Então, bom dia para si que está desse lado. Seja feliz, passe um domingo da melhor maneira, à escuta da Rádio Arconcelo, bem entendido. 12 degraus apenas aqui na zona de Orleans hoje. Por agora, durante a manhã, mas durante a tarde, as temperaturas vão subir. Já corri demais, já tentei agradar toda a gente. Este artista é um madeirense de raiz. Ele chama-se Miro Freitas e ele disse que quer ser feliz. Seja feliz, você também. Hoje eu sou a minha escolha, a minha alegria, a minha verdade. Não vou mais olhar para trás, não vou esperar alguém para me fazer feliz. Não importa o que será, eu quero é ser feliz. Quem quiser venha comigo, quem não quiser fique aqui. Não importa o que será, eu quero é ser feliz. Quem quiser venha comigo, quem não quiser fique aqui. Cansei-me de promessas e gente sempre a reclamar. Vivo como eu quero, tu podes me acompanhar. Se a vida é uma aventura, eu só quero aproveitar. Sou feliz com o que tenho, sigo o meu caminho, sempre a sorrir. Tenho fé, tenho esperança, enquanto Deus quiser, eu vou me divertir. Não importa o que será, eu quero é ser feliz. Quem quiser, venha comigo. Quem não quiser, fique aqui. Não importa o que será, eu quero é ser feliz. Ai, você quer ser feliz? Então fica à escuta da Rádio Arconcelo. Durante a manhã vamos ter algumas entradas para o grande espetáculo organizado pela vossa rádio sábado próximo. Sim, já é sábado próximo, sábado 25 de abril, na sala de festas La Passerelle, à Fleury-les-Aubrais. E vai ser o tema Anos 80, com vários artistas da música portuguesa. Vocês já sabem quem são. É o Broa de Mel, Fernando Correia Marques, Nel Monteiro, Luís Manuel. Um DJ para você poder também dançar, até arrebentar os sapatos, que é mesmo assim. E também, a partir das 19 horas, temos o Comes e Bebes para você poder vir jantar connosco e depois poder dançar e ouvir, ver todo este espetáculo que é para si. Portanto, contamos consigo. Desde já pode adquirir os seus bilhetes no net. E se não, vem aqui à Rádio Arconcelo ou então à Casa Marianne Fleury-les-Aubrais. Não é Fleury, é para aqueles lados. Você sabe onde é a Casa Mariana. Portanto, também no Penha de Monde, também pode encontrar os bilhetes já à venda. E se comprar antecipadamente, o preço são 15 euros. E se for o dia mesmo, vai ser um bocadinho mais caro, 20 euros. Portanto, vale a pena adquirir desde já o seu bilhete para ir a ver este grande espetáculo numa sala maravilhosa, onde você se vai encontrar certamente com amigos. E se quiser, porque não, pode trazer os seus amigos, os seus familiares, para vir em família, em grupo, e isso será mais bonito. Ser feliz, seja feliz. Quando ficares bem sexy à minha frente, ai meu amor, vou dizer. Vai ter que rebolar. Se quiser um beijo meu, tu vais ter que rebolar. Por isso, meu amor, anda comigo dançar. Se quiser um beijo meu, tu vais ter que rebolar. Vais ter que rebolar. Se quiser um beijo. e bem provocadora. Vens ter comigo só para me enlouquecer. Eu peço um beijo, tu vais-te logo embora. Mas eu confesso, tu vais te arrepender. A partir de hoje vai ser diferente. Quando chegares eu nem vou olhar para ti. Quando ficares bem sexy à minha frente, ai meu amor, vou dizer-te assim. Se quiseres um beijo meu, tu vais ter que rebolar. Vais ter que rebolar, vais ter que rebolar. Se quiseres um beijo meu, tu vais ter que rebolar. Por isso meu amor, anda comigo dançar. Se quiseres um beijo meu, tu vais ter que rebolar. Vais ter que rebolar, vais ter que rebolar. Se quiseres um beijo meu, tu vais ter que rebolar. Por isso meu amor, anda comigo dançar. Vais ter que rebolar, vais ter que rebolar. Se quiseres um beijo meu, tu vais ter que rebolar. Por isso meu amor, anda comigo a dançar. Se quiseres um beijo meu, tu vais ter que rebolar. Este artista que já anda no mundo da música também há muitos, muitos anos, ele chama-se Cássio. Ele tem também muitos espetáculos em Portugal, mas sobretudo na América. América, e ele vai muitas vezes para o Canadá. América, ele é mais conhecido ainda para aqueles lados que mesmo aqui em França. Ele chama-se Cássio, vai ter que revelar, é o último tema. Com respeito à venda dos bilhetes para o nosso espetáculo para sábado próximo, 25 de Abril, onde vai haver vários artistas da música portuguesa, Nel Monteiro, Broa de Mel, Fernando Correia Marques e Luís Manuel, e o DJ Buba para você poder dançar. Portanto, já há bilhetes à venda na Casa Mariano, que é em Semois. Eu um bocadinho não me lembrava, mas é em Semois, Casa Mariano, há bilhetes à venda. E em Fleury-les-Aubrais, no Panier du Monde, também há bilhetes à venda. E se comprar o bilhete antecipadamente é mais barato, ou então pode ir ao net, ao site da Rádio Arc-en-Ciel, e você vai encontrar lá como pode adquirir a sua entrada. Portanto, agora continuamos aqui com a nossa música, e esta música foi-nos pedida do Sr. Faria para ele mesmo e para toda a comunidade portuguesa. Falésia do Amor, e é o Santa Maria. Feel the wind as a sun. como é bom ouvir assim estas músicas falésia de amor, hein? Vamos subir bem alto então com a música portuguesa. Depois de ouvirmos o Santa Maria, vem aí Banda Lusa. Vamos lá. E vamos lá com a chupeta. Então pode ligar para o 0238-43-4800, o único número de telefone onde você pode fazer dedicatórias aqui na Rádio Arc-en-Ciel. E não se esqueça, esteja atento aqui ao programa do Telefone Toca. Vamos ter algumas entradas para o espetáculo de sábado próximo, onde vamos ter vários artistas. Vai ser um espetáculo de arrebentar. Vamos lá, e se você ficar atento ao nosso programa, nós vamos meter uma adivinha, uma pergunta, qualquer coisa, e se você responder certo, você vai ganhar uma entrada. Vamos lá. Mas haverá várias, mas só uma de cada vez. Nós somos assim. Chora, chora feito louca, só para de chorar com a chupeta na boca. Chora, chora, chora sem parar, menina da chupeta, não para de chorar. Chora, chora, chora sem parar, a menina da chupeta, não para de chorar. Chupeta continua chupando. Chora, chora, chora, chora feito louca, só para de chorar com a chupeta na boca. Chora, chora, chora sem parar, a menina da chupeta não para de chorar. Chora, chora, chora sem parar, a menina da chupeta não para de chorar. Dormir sozinha e para pegar no sono chupa escondidinha. Chora, chora, chora, chora feito louca, só para de chorar com a chupeta na boca. Chora, chora, chora sem parar, a menina da chupeta não para de chorar. Chora, chora, chora sem parar, a menina da chupeta não para de chorar. Chora, chora, chora sem parar, a menina da chupeta não para de chorar. Chora, chora, chora sem parar, a menina da chupeta não para de chorar. Ah, aqui esteve a chupeta do Banda Lusa. Agora do Banda Lusa passamos para o Diapasão e a sua bela portuguesa. E esta música foi-nos pedida do Sr. Lourenço. Ele que esteve aqui todas as terças-feiras a animar o programa Viagem da Saudade. Muito obrigado a ele. E também esta música também é especialmente então para ele. E ele oferece também esta música a todos os ouvintes e especialmente também à sua família, à família dele, para que ela passe um domingo muito, muito feliz. Traz a mulher que ama. Das mulheres que Deus pode criar. portuguesa com quem eu quero casar. Já corri mundo e não encontro outro igual com quem eu queira ficar. É mais formosa, mais gostosa das mulheres que Deus pôde criar. Ai, é saudade e esperança de um dia voltar para te abraçar. A linda portuguesa com quem eu quero casar. Já corri mundo e não encontro outro igual com quem eu queira ficar. É mais fácil. Ai, esta voz inconfundível de Marante do grupo Diapasão, uma voz inconfundível. Agora vem a voz de quem? Miguel Azevedo, que é um talento da música portuguesa. Ele diz que vai quê? Vai a pôr o pé onde? No acelerador. Vamos lá, nós também aqui com a música estamos prego a fundo, mas você que vai na estrada, muita atenção, sempre respeitar a limitação de velocidade. Por vezes a gente está à procura das palavras em português, não é? Se ao pé, por favor, põe ao pé no acelerador. Se bater, não faz mal, vai a malta para o hospital. Braço, cintura. Para baixo, para baixo, para baixo, para baixo, para baixo, para baixo. Fica! Yeah. Yeah. E agora todos para cima. Para cima. Pra cima, pra cima, pra cima, pra cima! Vai! Junta o pé, por favor, põe o pé no acelerador. Se bater, não faz mal, vai a malta pro hospital. Pra cima, em cima, bobinhas! Solta, solta, solta, solta, solta, solta, solta, solta, solta, solta, solta, solta, solta, solta, solta. Isto é mesmo de abanar o capacete. Vamos lá, Miguel Azevedo, pé no acelerador. Acabou então de pôr o pé no acelerador, agora com mais calma não sei, hein? Vamos lá, então, acho que também tem bastante ritmo esta música do Johnny Abreu e o seu Micas. Vamos lá, novo tema do Johnny Abreu. Tu já namoras. Ai, como vê, continuamos a abanar o capacete. Vamos lá. É assim a música na Rádio Arconcel no 96.2 com o programa do Telefone Toca. Vamos lá. Ela disse não namora, mas como sou teimoso, queria ter a certeza. legais. Ela tinha a mente aberta, isso para mim é demais. Meu Deus, como é possível, não se pode confiar. Este mundo está louco, eu vou ter que a chupar. Oh, amigas, tu já namoras? Sabia a verdade. Ela ainda teve lata de dizer que era amizade. Mas eu, como não sou parvo e corno, não quero ser. Quero dizer o primeiro do que o último a saber. Lá tive eu que reagir, mascarando a verdade. Santa, ela não tem nada, nem pensa em lealdade. Meu Deus, como é possível, não se pode confiar. Este mundo está louco, devo ter que chupar. Tu já namoras? Teu pai não há de gostar. Oh, amigas, tu já namoras? Teu pai não há de gostar. Ai, o Micas está a ficar viral, hein? Viral mesmo. O Micas do Johnny Abreu. Vocês gostam do Micas? Então, quando quiserem, podem pedir. E agora vêm as poderosas do Miguel Azevedo, também da Banar Capacete. Vamos lá. Poderosas à conquista, bem montadas no tacão, vem descendo até ao chão. Todas querem provocar, bem gostosas de voar. Qual a miúda que o dançar me conquista? E vai para cima, todo mundo sente o clima. Mãos ao ar é condição, grita só da emoção. Todo mundo sente o clima, mãos ao ar é condição, grita só da emoção. Na palma da mão. Um, dois, três, desafio as poderosas. Quatro, cinco, seis, hoje dançam as gostosas. Lê, lê, lê, lê. Um, dois, três, desafio as poderosas. Quatro, cinco, seis, hoje dançam as gostosas. Lê, lê, lê, lê. Desafio chega à pista, poderosas à conquista, bem montadas no tacão, vem descendo até ao chão. Todas querem provocar, bem gostosas de voar. Qual a miúda que o dançar me conquista? E vai para cima, todo mundo sente o clima. Mãos ao ar é condição, grita só da emoção. Na palma da mão. E vai para cima, todo mundo sente o clima. Mãos ao ar é condição, grita só da emoção. As poderosas, 4, 5, 6, hoje dançam as gostosas. Miguel Azevedo, ele faz um show cheio de energia. Ele dá energia mesmo. Desafio as poderosas, 4, 5, 6, hoje dançam as gostosas. Até a temperatura já está a subir, já são 3, já há 3 degraus aqui na zona de Orleans. E elas também são bem gostosas e elas cantam temas tradicionais portugueses, sons da terra, o nosso Portugal. E quem não gosta do nosso Portugal, que diga. E se gosta de Portugal e se gosta da música portuguesa, não se esqueça, sábado próximo é na sala La Passerelle à Fleury-les-Aubrais, um espetáculo organizado pela Rádio Arc-en-Ciel. Não falte. Bem, vamos lá ter folclore com a Ronda Minhota. Se faz favor. Portugal, hein? Portugal é hospitaleiro, isso é bem verdade, não há igual. Somos um país muito especial, gente hospitaleira, viva Portugal, do norte ao sul, a beleza é igual, lindo país. E é isso mesmo que vamos tentar fazer sábado, vamos certamente concretizar. Vamos ser um povo também bem acolhedor, isso na sala de La Passerelle, à Fleury-les-Aubrais, para o espetáculo dos anos 80-90, organizado pela Rádio Arc-en-Ciel. Você não pode faltar. Contamos consigo. E ele vai estar presente, o Fernando Correia Marques. Eu não sei se ele vai vir no Carocha, se vai vir no Burrito, se vai vir com o seu... Sei lá, vamos ver como é que ele vai chegar, mas ele vai chegar certamente, Fernando Correia Marques. Põe o dedo no ar, quem quiser sair para se divertir é no meu Carocha. Hoje não há melhor que o Carocha do Amor. Fiquem a saber, toda a gente o quer, toda a mulher gosta. Quem quiser entrar, põe o dedo no ar, quem quiser sair para se divertir é no meu Carocha. Hoje não há melhor

ficar no outro mundo também. Dançaricando aqui, dançaricando além, dançaricando ai ai, se tiver com quem. Dançaricando aqui. Ai, você vai mesmo dançaricar sábado próximo. Não só com Nelo Monteiro, mas com todos os artistas que vão estar presentes. E com o DJ Bubá. E também pode dançar ao som. Ao som de quem? Do grupo folclórico Ronda Minhota. As nossas músicas tradicionais também vão estar presentes. Contamos consigo. Venham comigo. Já pode adquirir o seu bilhete. Mas nós, como somos simpáticos, aqui durante a manhã temos algumas entradas para lhes oferecer. Fique atento. Yeah, yeah. Até ao fim. Venham comigo, aproveitem a maré. Então venham festejar connosco o 25 de Abril. Broa de Mel também vai estar presente e eles vão nos interpretar as suas 20 primaveras. Você vai poder cantar estes grandes sucessos do Broa de Mel com eles, não? Vai poder acompanhar. Como Passear Contigo, Amar e Ser Feliz. E muitos outros grandes sucessos. grandes artistas da música portuguesa que vão estar então presentes sábado próximo na sala de festas La Passerelle Fleurie, Les Aubrais, com a Rádio Arc-en-Ciel. Nós contamos com a vossa presença. Sem vocês, não há festa. Portanto, contamos com a vossa presença. Vai lá estar também Luís Manuel, ele que vai fazer a discoteca dele durante, sei lá, meia hora, três quartos de hora. Vai fazer a sua discoteca ali para você também abanar o capacete. Vai haver música para todos os gostos. Quem nos vai trazer música agora é quem? Os Sons da Terra, 13 artistas femininas que cantam grandes sucessos da música portuguesa, sucessos populares. Vamos lá. Vocês gostam de as ouvir? Quem é que não dançou o som deste apito ao comboio? Hein? Você também está a cantar aí desse lado. Eu sei, estou a ouvir aqui. Com todas estas músicas, grandes sucessos que nos interpretaram aqui, os Sons da Terra. Agora vem aí uma música diferente para mais jovens. Vamos lá. Príncipe Tuga, com Dani. sais pas ce qui s'est passé, je crois que tu m'en veux. J'ai le flow et les filons, mais je crois qu'ils aiment pas ma gueule. De toute façon, mon baralas, bah les couilles, j'ai les couilles, je fais ma Rolex. Depuis quand me fais des pas, je suis né, fils de pauvre, tu fais le pouf, fils de pouf quand je suis pas là. Condamné, je suis condamné, jugé, condamné, condamné. Mais depuis tellement, tellement d'années, qui sont passées si vite, c'est pour de l'eau, ma mère est bénée. Je suis condamné. Pour les mettre sur le côté, ils sont trop boycottés. Je veux pas perdre, faut pas jouer. Que de m'entraîner. Dans leur bouche y'a des mensonges. Je les connais pas, c'est qui eux. Ramène-moi un salon de massage. Si je reste ici, je vais les killer. Condamné, je suis condamné. Je suis condamné. Condamné. Mais depuis tellement, tellement d'années, qui sont passés si vite. C'est pour de clou, ma mère est venue. Je suis condamné. Je fais la folie, dans la folie, what the fuck, mucho la police. J'ai pas enchaîné, mais j'ai des folies. Ils sont tous puissants comme Broly. Paris CDG, tout ça délové. A pas fond, roulant cabriolet. Condamné, je suis condamné, jugé, condamné. Condamné, mais depuis tellement, tellement d'années, qui sont passés si vite. C'est pour de clous, ma mère est bénée. Je suis condamné. Tu fais pouf, fille de pouf quand je suis pas là. Condamné, je suis condamné, jugé, condamné, condamné. Mais depuis tellement, tellement d'années, qui sont passées si vite. C'est pour de clou, ma mère est bénée. Je suis condamné. Faut les mettre sur le côté, ils sont trop boycottés. Je veux pas perdre, faut pas jouer. Je fais que de m'entraîner. Dans leur bouche y'a des mensonges. Je les connais pas, c'est qui eux. Ramène-moi un salon de massage. Si je reste ici, je vais les killer. Condamné, je suis condamné. Jugé, condamné. Condamné. Mais depuis tellement, tellement d'années, qui sont passés si vite. C'est pour de clou, ma mère est venue. Je suis condamné. Je fais la folie, dans la folie. What the fuck, mucho la police. J'ai pas enchaîné, mais j'ai des folies. Ils sont tous puissants comme Broly. Paris CDG, tout ça délové. A pas fond, roulant cabriolet. Condamné, je suis condamné. J'ai condamné. Condamné, mais depuis tellement, tellement d'années, qui sont passés si vite. C'est pour de clou, ma mère est bénie. Je suis condamné. Porto de visita à Ribeira. Todos gostam de petisco, a francesinha é à maneira. A excursão vai a Bragança, toda a malta se diverte. De Viseu vai para a Serra, pois na Estrela me promete. Vamos todos na excursão visitar nosso país. Vamos todos na excursão e com grande animação. We'll be right back. espero que você também esteja feliz aí desse lado, seja a passear, seja na sua cozinha. Para você que está na sua cozinha, então, muita, muita coragem. E esta música é especialmente para a Tanisha de Orleans. Para ela, ela escolheu Luís Martins, Bacalhau Abraço, Eu Não Encontro. Portanto, vamos ouvir esta música. Também espero que seja do seu agrado. Viram com outra qualquer. Pergunta se eu frequento a vida noturna. Ela vai dizer-te que sou o sonho de qualquer mulher. Dizem que todo homem é vagabundo. Eu não sou. Eu não sou. Se existe alguém fiel neste mundo, esse alguém sou eu. Esse alguém sou eu. Pergunta para a minha baby se eu vou para a rua. Pergunta se já me viram com outra qualquer. Pergunta se eu frequento a vida noturna. Ela vai dizer-te que sou o sonho de qualquer mulher. Dizem que todo homem é vagabundo. Eu não sou. Eu não sou. Se existe alguém fiel neste mundo, esse alguém sou eu. Todos nós somos um bocadinho vagabundos, hã? Esse alguém sonhou. Ele chama-se Pedro Miguel e ele fez esta versão desta música. Agora vem aí um grupo, eles chamam-se Batida de Coco, para dar loucura. Vamos lá. Batida de Coco, pura da loucura. Em que tu és o ator, fizeste minha atriz nesta loucura de amor. Este nosso filme nunca pode ter um fim. Minha boca disse não, mas meu corpo disse sim. Eu e tu, na pura da loucura, teu corpo me faz delirar. Eu e tu, na pura da loucura, é impossível controlar. Eu e tu, na pura da loucura. nossa temperatura, juntos quase a escaldar. Já nada nos segura, isto já não tem cura, esta aventura não dá para segurar. Eu e tu na pura da loucura, teu corpo me faz delirar. Caliente aqui para si. Batida de coco pura da cultura, da loucura, não é da cultura. Hein? Isto aqui também há muita cultura, vamos lá. E agora vem aí Nuno Ribeiro, um grande artista, grande compositor, ele que faz músicas extraordinárias, ele vai nos interpretar este tema, Fujo Contigo, com Soraya Ramos. Novidade. E ao jantar eu vou te chamar de amor. Amor, amor, amor. Amor, amor, amor. Ai, se ela embirrar, não tem mal, não tem mal. Se ela não gostar, não tem mal, não tem mal. Se tu não quiseres ficar, não tem mal, não tem mal. Linda, eu fujo contigo. Pra mim, um sorriso lá da janela. Tenhas medo de ir à casa. Hoje eu pedi pra pôr mais um lugar na mesa. Hoje eu pedi. E ao jantar eu vou te chamar de amor. Amor, amor, amor. Amor, amor, amor. Foi a voz de Soraya Ramos com Nuno Ribeiro, ele que nos habituou a ler lindas músicas, e esta música só saiu apenas há 2 dias e já está aqui nas platinas da Rádio Arcancel. Esta também saiu ontem, já está aqui hoje. Isto é uma rapidez agora, não imaginam. E é o grupo Opção, a banda Opção, e eles vão nos interpretar a nossa lambreta. Em primeiro andávamos de moto, a nossa moto, agora é lambreta. Talvez vá mais depressa, não? Vamos ouvir. E é o grupo Opção. Temos uma lambreta guardada na garagem. É grande satisfeita. Lambreta, aqui novo tema do grupo Opson. Agora quem vem aí é aquele que toda a juventude gosta, e não só. David Carreira com o tema Alô, um tema que também saiu ontem, já está aqui nas platinas da Rádio Arc-en-Ciel, e ofereço este tema aos meus netos. Vamos lá, eles gostam muito do David Carreira, então para eles aqui vai Alô, Alô. Aqui é malta, olha, só para vos dizer que hoje a festa é cá em casa. Veja a fundo. Não, traz São João. São João. A partir da meia-noite podem vir à hora. No meio de todas as festas eu fico num canto a pensar no teu toque. Elas têm conversa, mas baby, eu não perco o meu foco. És mais linda que qualquer buquê e ficavas bem no meu AP. E os vizinhos não dormem desde ontem por me ouvir ligar. Pois o que eu quero é saber se nos vamos encontrar. E para um lugar bem longe, nem que seja só hoje. Meia-noite dá-me um alô, alô. Estamos alô, alô. Às quatro a fazer amor, amor. Tudo por um alô, alô. Meia-noite damos alô, alô. As duas estamos alô, alô. Às quatro a fazer amor, amor. Tudo por um alô, alô. Quero estar perto de ti. Cedi ao sentimento e quis ligar para ti. Fugir aos problemas, eu sei que a tua vida não é fácil. Só tu à espera que saias do trabalho. Vem mais cedo, eu vou-te dar trabalho. Pois o que quero é saber se nos vamos encontrar. E para um lugar bem longe, perto do mar. Só te falta conhecer outra forma de acordar. E para um lugar bem longe, nem que seja só hoje. Ei, Siri. Alô, fofo. Liga para o bem. Meia-noite dá-me um alô, alô. As duas estamos alô, alô. Às quatro a fazer amor, amor. Tudo por um alô, alô. Meia-noite dá-me um alô, alô. As duas estamos alô, alô. Às quatro a fazer amor, amor. Tudo por um alô, alô. Tentam lavar a tua cabeça, mas não perdes a essência. Do jeito da tua postura, sabes fazer a diferença. Mas estou contigo, vejo estrelas e vejo cometas. Tentam lavar a tua cabeça, mas não perdes a essência. O teu jeito, a tua postura, sabes fazer a diferença. Quando estou contigo, vejo estrelas e vejo... Alô, alô. Foi o tema que acabámos de ouvir de David Carreira. Ah, não sei, não ouvi. É um nouveau, não estava a ouvir. Il est sorti hier, il est déjà sur les... Ah non, David Carreira, allô, c'est ça. Et oui, bonjour Jérôme. Bonjour, bonjour, comment tu vas? Ben ça va bien, en plein boom avec nos auditeurs, les musiques portugaises. Le bal de la semaine prochaine. Voilà. Donc voilà, et bien ravi d'être là. On continue en musique, j'imagine, avec Il mange courage. Je connais pas du tout. C'est nouveau? C'est nouveau. Ça fait longtemps qu'ils ont sorti un nouveau truc. J'aime bien les nouveautés. Donc d'accord. On écoute. Édité par Espacial, apparemment. Ouais, c'est donc, ça. On écoute. Et puis, on a quoi? On est généreux ce matin. On a des places à vous faire gagner, c'est ça? Allez, 2-3 places, allez, on va être généreux. Écoute, pour samedi prochain, je vais parce que plein dans la tête, mais bon, c'est pas grave. Puisque samedi prochain, vous le savez, ça y est, hein, depuis le temps qu'on en parle, c'est samedi prochain, la soirée organisée par Radio Arc-en-Ciel sur le thème des années 80-90 avec 4 artistes de cette époque, de cette génération. Il y a Broad Mel, Fernando Correa Marques, Nel Monteiro, Luis Manuel. Les gens, ils vont pouvoir chanter des chansons Passi a Contigo, Sana Praia, Discotec, Caracha do Amor, Carlitos. Passi. Voilà, il les connaît tous, Yannel. En tout cas, vous pourrez chanter, danser, vous amuser. Et puis, bien évidemment, la soirée ne se limite pas à ces 4 artistes. Il y aura aussi du folklore. Hein. Il ne faut pas l'oublier, ça. Oui, il y aura également du folklore en première partie, puisque les portes ouvrent à partir de 19h. Vous pourrez venir, j'allais dire vous désaltérer, mais pourquoi pas, parce qu'il va faire beau, hein. Ils annoncent. C'est vrai qu'il va. Ils annoncent du beau temps. Ils annoncent du bon temps. Ça va être agréable. Pour la semaine. En tout cas, voilà, vous pourrez venir manger et déguster les spécialités portugaises au rythme du folklore avec le groupe Ronda Minhota qui sera parmi vous le samedi et tout ça à partir de 19h. Bien sûr, le DJ Booba finira la soirée avec plein de thèmes des années 80 jusqu'à aujourd'hui. Pour pouvoir vous faire danser jusqu'au petit matin. On a mangé, après faut éliminer, hein. C'est ça. Et donc tout ça sera à la passerelle le 25 avril prochain à Fleury-les-Aubrais. Voilà. Les billets ils sont en vente. Donc, il y a plusieurs endroits ici à Radio Arc-en-Ciel. Sur internet via le site With Event, vous avez les coordonnées directement sur la page Facebook de Radio Arc-en-Ciel. With Event, vous pouvez payer par carte bleue, PayPal, enfin plusieurs. Dépêchez-vous parce que les places sont limitées. Hein. Oui, et 15€ seulement puisque le jour J ce sera 20€. Donc voilà. Et puis ils peuvent aussi aller chez Monsieur Mariano. Les établissements Mariano ce mois. Ce mois et puis à Fleury-les-Aubrais. Les paniers du monde. Voilà. Tout à fait. Ils peuvent y aller. Et puis vous pouvez venir. Ici aussi, durant la semaine, Jessie vous accueillera. Jessie, notre nouvelle secrétaire. Hein. Voilà, Jessie qui est la nouvelle permanente de Radio Arc-en-Ciel, pourra vous accueillir du lundi au vendredi. Voilà. Donc voilà. Que vous pas dire d'excuses. Pas d'excuses, voilà. Et on compte sur nos auditeurs. On compte sur vous pour venir. Sinon, il n'y a pas de fête. Hein. Sinon, il n'y a pas. Voilà, s'il n'y a pas de participants, la fête ne sera pas pareille. Voilà. Donc venez. Precisa de saber. E eu acho que o saltinho ela dá. que a casa dela aí. E quando o paizinho vê, acho que já consegue ver. Toda a gente aqui na rua aprova o namorico. É um amor muito louco e é contente que eu fico. Vou dar um salto na casa dela, nem o paizinho dela vê. Vou dar um salto na casa dela, eu sei que ela vai ver. Nova música de Tania. Tania. Chiclete, ça me rappelle quelque chose. Il y avait une chanson de Oui, il y avait une chanson des années. Un peu rock. 80 hein. ou 90 70. 70, je sais plus. Ce que j'allais dire. Je ne sais pas. Ça me, enfin, le titre, ça fait rappeler ça. On oui. écoute. Chiclete, com Tânia. On continue avec... Nininho Vasmaia, Avelino. C'est un nouveau titre. D'accord, écoute. Ninguém fez nada por mim. J'étais en train de réfléchir à une question pour faire gagner une place. Et ça va être un peu un truc tordu. Enfin, un truc tordu facile, mais voilà. Oh, on va pas les faire réfléchir de trop ce matin. Non. Nos auditeurs, on est sympas quand même. Alors, je vais traduire en français des paroles d'une chanson d'un des artistes qui va venir. Il faut juste lui donner quel est l'artiste et le nom de cette chanson. Donc je traduis juste deux phrases en français. Comment je vais, comment je vais, comment je vais faire pour sortir d'ici? Ah, ah, j'ai trouvé. Voilà. Comment je vais, comment je vais, comment je vais faire pour sortir d'ici? Oui, c'est quand même assez facile. Pour, voilà. Pour partir d'ici. Parce que ça a été un grand, grand succès. Voilà. 02 38 43 48 00. Et ça sonne déjà. Voilà. Une place pour samedi. Passos que dou, vivo livre, mas sem medo. nos traz esse amor. Já foi, mas ainda aqui está. Vivo livre, mas sem me libertar. Vivo simples, mas quero complicar. Tenho saudades, ai que ter saudades tuas. Sem essência nua e crua, desse ardor que está no ar. Tenho saudades de te amar perdidamente. De pensar que era para sempre, bem calada em eternidade. Ai, tenho saudades. Saudades de saudades. Saudades do nosso amor. Saudades de saudades. Saudades do que passou. Saudades de saudades. Saudades do nosso amor. Saudades de saudades. Ai, tenho saudades. Tenho saudades. Ai, de ter saudades tuas. Tenho saudades, Romano. O telefone não para de tocar. O Jerome está ao telefone e a primeira resposta certa, então a resposta é quem vai ganhar o lugar para o espetáculo de sábado próximo dos anos 80, um espetáculo organizado pela Rádio A Concierge. Podem continuar. Deixa-te andar o amor, tudo tem sua hora. Deixa-te andar onde for, não esperes pela demora. Talvez um dia se queiras ficar, vais andar porta fora. Deixa-te andar o amor, de coração à solta. Deixa-te andar onde for, cá te espero na volta. Na noite fria se queiras ficar, vou-te dar a resposta. Deixa-te andar. Eu vou andando. Deixa-te andar. Deixa-te andar, meu amor, de coração a sol. deixa-te andar. Agatha, com o seu novo tema, deixa-te andar. Deixa-te andar. Alors, la place a déjà été gagnée. Il y a eu plusieurs appels. Il y a eu une petite erreur. Après, elle a raccroché, elle a rappelé, elle a réussi à nous donner la réponse. J'ai pas pu la mettre à l'antenne. Bon. Ouais, parce que c'est compliqué de ce côté-là. D'accord. Bon, c'est Carminda da Silva, qui nous a de Fleury les Aubrais, qui a remporté la place pour samedi. Voilà. Il y a eu d'autres appels, mais malheureusement, la place était déjà gagnée. Il y en aura d'autres. D'ici quelques minutes. Voilà. Quelques... Et donc, la réponse, c'était bien évidemment. Évidemment, Neil Montel, Hazard la Play, Kumweke Wade, des Millimore. Voilà. C'est facile. Celui qui connaît la chanson. Voilà, exactement. Et justement, on va écouter un artiste qui va être présent. On écoute. Et qui chama-se Luís Manuel. E ele diz que as miúdas de Portugal. Hein? Espero que sejam todas presentes sábado próximo. On écoute. As miúdas de as miúdas de Portugal, que lindas são, do interior ao litoral, de norte a sul, ora pois então, as miúdas de Portugal, são um amor, do interior ao litoral, de norte a sul, sem tirar nem pôr. As miúdas de Portugal, que lindas são, do interior ao litoral, de norte a sul, ora pois então, as miúdas de Portugal, são um amor, do interior ao litoral, de norte a sul, sem tirar de cor. As miúdas de Portugal, que lindas são, do interior ao litoral, de norte a sul, ora pois então, as miúdas de Portugal, são um amor, do interior ao litoral, de norte a sul. Ai, as miúdas de Portugal vão estar todas presentes de norte a sul de Portugal. Ah, je ne sais pas, on verra samedi prochain. Donc, Luis... y a Luis Manuel. Hein, effectivement, Luis Manuel, il sera là. Il, il attendra tous les chemins de Portugal. Voilà, de... On continue avec Caro. Caro, une chanson qui s'intitule Triggering. Saí de casa à hora certa. Isso não é de mim. Juro, eu não sou assim. Até deixei a porta aberta. Há pressa para te ver. Como é que foi acontecer? Ai, ai. Triguerinha mais linda. Diga o que é que foi que eu fiz. Foi da noite para o dia. Já não sei viver sem ti. Ai, ai, ai, trigueirinha. Diga o que é que foi que eu fiz. Foi da noite para o dia. Já não sei viver sem ti. Eu atravessei desertos dentro de mim. Silêncio, Celinho, um novo artista, eu não conhecia. E é uma pequena balada, assim. Uma pequena balada. que é très très bien. J'aime beaucoup. On continue? Avec Mirfleitas. Imigrante. Et non, si je casse, vous allez pouvoir gagner des places hein, oui. Encore deux, allez, on va être généreux. Allez, encore deux. Je ne sais pas, j'ai pas encore réfléchi à la question. T'en as une, toi? Non, pas comme ça. Mais on va trouver. En plus, je vais te laisser tout seul. D'accord, non, mais pas de souci. Parce que mes devoirs m'appellent, d'accord. Comme on dit. Eh bien, à plus tard, alors, à dimanche, à samedi. Samedi, salle des fêtes, la passerelle. Hein. Exactement, à la passerelle, à partir de 19h, tout simplement. Voilà. Il y aura plein d'artistes, toute l'équipe de Radio Arc-en-Ciel pour vous accueillir. Il y aura plein de. Il y aura plein de bonnes choses. Exactement. À Madeira, que ilhas tão boas. Vou regressar ao meu lar, onde posso me amar. Todos os anos vivi procurando pequenas lembranças do meu Portugal. Não importa o tempo que passe, eu hei de voltar. Sou imigrante. Ana Paula Martins. Alors, la prochaine question, très facile. La première personne qui me donne les quatre artistes qui viennent du Portugal samedi prochain gagne une place pour le bal de samedi prochain. En attendant, ça a été demandé de Ruben Matos para todos os membros do grupo folclórico Os Minhotos de la Chapelle Saint-Mémin, para sua esposa, sua filha e toda a equipa da Rádio Arc-en-Ciel. Vamos ouvir o rancho folclórico das Lavradeiras de São Martinho de Gandra com Vira Minhoto. On écoute. voilà. Alors, on a P+, a déjà été gagné. Vous êtes nombreux à avoir appelé à donner les bonnes réponses. Effectivement, donc la personne qui a gagné, c'est un fidèle auditeur qui nous appelle régulièrement, Nuno Faria. Il m'a même donné le nom du DJ. Donc, moi, je demandais juste les quatre artistes. Eh bien, effectivement, c'est Nel Monteiro, Fernando Correa Marques, Bro With Mel et Luis Manuel. Voilà. Donc, les quatre artistes qui seront samedi prochain à la passerelle pour fêter cette soirée années 80-90. Donc voilà, donc bravo à Nuno Faria, d'avoir gagné cette place. On continue en musique avec un titre que je ne connais pas. Je ne sais pas qui chante, je ne sais pas quel est le nom de la chanson. C'est quelque chose que j'ai trouvé et j'aime beaucoup. Et si vous, alors Shazam ne connaît pas, n'essayez pas. Si quelqu'un connaît, pourquoi pas? En tout cas, il y a deux artistes de cette compile. Il y a deux chansons de cette compile que j'aime beaucoup, mais je ne trouve pas. On écoute. Alors, attendez, parce que du coup, il y avait un petit mix de plusieurs chansons. Donc là, évidemment, voilà. Mais là, on va pouvoir écouter maintenant. C'est tout de suite. Reflete o teu olhar. Sombras dançam lentas sem me avisar. O vento carrega promessas que perdi. E cada passo meu volta sempre a ti. Fica comigo até o sol nascer. Velho refrão, ouço teu nome bater no coração. As luzes da cidade tentam esconder, mas tudo em mim insiste em te ver. Fica comigo até o sol nascer. dire que cette chanson s'intitule Fica Comigo, j'en sais rien. C'est peut-être une chanson inventée par l'IA, hein, par l'intelligence artificielle. Je n'en sais rien, je n'arrive pas à trouver qui chante cette chanson et qui est quel est le titre de cette chanson. Bon, peu importe. On va continuer avec... on a écouté une chanson tout à l'heure de Sam Mignot. On va en écouter une deuxième qui s'intitule Danse Comigo. On écoute Sam Mignot. Cai sem avisar. Eu penso em nós outra vez. Há silêncios que sabem falar mais alto do que talvez. Teu nome mora na minha voz, mesmo quando eu não digo nada. Somos dois caminhos sós, na mesma estrada cruzada. Eu tentei fugir do sentir, mas o corpo lembra por mim. Quando a alma quer mentir, o coração diz que sim. Dança comigo, sem prometer, só sente. Não tenta entender. Sal nas mãos, vento no peito. Cada passo perto do perigo, cada beijo mal feito. Já nos perdemos mil vezes sem nunca dizer adeus. Há destinos que escolhem mesmo contra os desejos teus. Não me peças para esquecer o que ainda vive em nós. Quem ama sem se proteger, aprende a comigo. On continue avec nos dédicaces et cette fois-ci, ça a été demandé de Fernanda dos Santos para seu marido, sua filha, para o grupo folclórico Os Minhotos de La Chapelle, não esquecendo a sua irmã Maria de Jesus e toda a sua família, todos um bom domingo. Vamos ouvir o último tema de Os Calema, que se intitula Chuva de Amor. Calema. chuva. Além da chuva, eu nunca imaginei que de lá você chegar. O que eu tanto pedi? Não faltar comida na mesa e um amor pra vida inteira. E tá tudo bem, só sei que nesse dia eu vou estar no primeiro lugar da fila. E quando o sol se abrir pra nós, vai chover. Vai chover, não é do amor. Chuva de amour, le dernier titre de Kalima. Voilà, encore un succès. Et ça, c'est Kalima. On va continuer avec un medley repris par une. Ce sont des chansons connues, hein, qui sont reprises par Natalia Martins. Avec, vous allez voir des chansons que vous connaissez, Falando Sério, Blues Rara, Mimar Você. On écoute. Você tem o aroma das rosas, me envolve em teu cheiro e assim faz brilhar a imensa vontade de estar ao seu lado. Nenhum mar tem o brilho encantante como nos teus olhos, minha pedra rara. pra mim. Você mora em meu. Não me deixe só. Vocês, ela, Gabriela. Il est midi 34 sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel. Je vais devoir bientôt vous laisser, mais on avait promis avec Lionel 3 places à vous faire gagner. Il y en a eu 2 déjà de gagner. Donc, une gagnée par Carminda da Silva. La deuxième par, pour Nuno Feria. Et la troisième, ça va être qui? Qui va remporter la troisième place? Alors, c'est très simple. On va écouter, là, cette fois-ci, on va écouter un artiste qui sera là, voilà, qui sera là le samedi 25 avril, c'est Louis Manoir. Et ça, c'est un titre de 1987 qui s'intitule Chamoum Louis. Alors, Louis Manuel, Chamoum Louis, il en a plein, hein, il en a plein des chansons, il en a plein, effectivement. Et comme il en a plein, bah justement, moi je vais vous demander de me donner, en dehors de celle qui s'intitule Chamoum Louis, 2 titres de Louis Manuel, 02 38 43 48 00. La personne qui me donne 2 titres de Louis Manuel remporte une place pour samedi prochain. Ce n'est pas encore gagné. 2 chansons, 2 titres de Louis Manuel. Et vous remportez une place pour samedi prochain pour la soirée organisée par Radio Arc-en-Ciel à la Passerelle. Meu nome chama. 38 sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel et la place n'a pas été gagnée. Eh bien non, elle n'a pas été gagnée. Donc des chansons, alors tant pis, hein, ce sera à faire gagner peut-être durant la semaine. Écoutez, il y avait Schkoutek, qu'est-ce qu'il y avait, Sage the Fail, il y avait, alors il y en a plein, des chansons de Luis Manuel, il y a, qu'est-ce qu'il y a d'autre, Solidão, Essa Mulher, voilà, Hola meu de Agosto, voilà, Billet de Postal, Mandem mon billet, voilà, bref. Donc, écoutez, moi je dois vous laisser, je laisse les manettes à Nicolas, j'étais en train de chercher, j'avais les chansons de Luis Manuel en tête, et du coup, je cherchais le prénom de Nicolas, voilà. Avec Nicolas, on se donne rendez-vous, en tout cas, samedi prochain, pour la soirée organisée par Radio Arc-en-Ciel, à l'occasion du 25 avril, à La Passerelle, à Fleury-les-Aubrais. Vos places, vous pouvez les acheter dès maintenant, vous pouvez continuer à les acheter, en tout cas, et en prévente 15€ sur le site de Radio Arc-en-Ciel, aux établissements Mariano, au Panier du Monde, ici directement, dans les studios de... Vous pouvez venir durant la semaine au studio de Radio Arc-en-Ciel. Le prix est de 15€. Voilà. Je vous donne rendez-vous samedi prochain. Et bon dimanche. Profitez bien de cette journée, de ce soleil. À très bientôt. Entre ruas vazias e promessas no ar, teu sorriso era tudo o que eu quis guardar. Cada passo teu fazia o chão tremer, como um fado moderno a me prender. Fica mais pouco, não digas adeus. Quero ver deixar de em nós que o mundo acabe ao som da tua voz. No reflexo dos vidros vi quem eu sou, um coração perdido que te encontrou, e nas sombras da noite eu quis ficar só para ter mais instante do teu olhar. O tempo para quando estou nos braços teus. Se a noite arder, deixa arder em nós, que o mundo acabe ao som da tua voz. Teu silêncio diz tudo, sem precisar falar. É saudade antes mesmo de te deixar. E o teu toque é sendo o que eu tentei esconder, um desejo antigo que insiste em viver. Fica mais pouco, não digas adeus. O tempo para quando estou nos braços teus. Se a noite arder, deixa arder em nós, que o mundo acabe ao som da tua voz. Somos fogo e destino no mesmo lugar, entre o certo e o erro, prontos para amar. E mesmo que o tempo venha nos separar, teu nome em mim vai sempre. Tua voz. Quando o sol nasce, la radio 100% différente, 100% différente pour votre plaisir.